do this now? Do you really, really wanna do this now? The heat goes up as the lights go down. The beat goes on when we hit your town. You overload an electric light. There's magic in the air tonight. Welcome to the carnival. Welcome to gotta get in line. Come on, take a look, it'll blow your mind. Welcome to the carnival. Welcome to the party. Welcome to the edge of your seat. Let's go. Let's go. Do this now. Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose, este é o Riff Service e eu sou o One. E nas próximas duas horas vou dar-vos algumas das novidades de 2016. O programa vai ser exclusivamente dedicado a novidades de 2016. E vamos iniciar com sons bem da América Profunda, bem do sul dos Estados Unidos da América, bem Southern Rock. Para iniciar temos os Black Stone Sherry, que em 2016 lançam o seu quinto álbum, o álbum Kentucky. Para vocês, Black Stone Cherry, Feeling Fuzzy. após Blackstone Cherry, ficamos com os italianos Virtual Time e a música Waves Are Calling, música lançada no primeiro álbum da banda, o álbum Long Distance. E terminamos com os sul-africanos Cadillac Sun, que em 2016 também lançaram o seu primeiro álbum, o álbum Cadillac Sun, e ficamos com a música Broken Bones. E vamos agora para a segunda sequência do nosso Riff Service, e vamos iniciá-la com uma banda australiana, que em 2016 lançou o álbum Deadly Breed. Para vocês, Speed Racer, Cry to the Heavens. We'll be right back. após Speed Racer, ficamos com uma banda italiana liderada por Maurizio Amato, ficamos com os Dim Project e ficamos com a música Just a Minute, música retirada do álbum Victim and Maker. E terminamos esta sequência com os Tainted Nation e a música Karma, música retirada do primeiro álbum da banda, o álbum On the Outside, e esta banda conta com o baterista Mark Cross, baterista que fez parte de bandas tão importantes como Halloween, Kingdom Come, entre muitas outras. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência que nos vai apresentar um som mais hard rock clássico. Para iniciá-la temos uma banda da Eslovénia, os Deck Genials, e no álbum 2, segundo álbum da banda, vamos ficar com a música Voodoo Queen. Para vocês, Deck Genials, Voodoo Queen. Yeah. e após Deck Daniels ficamos com o Speed Stroke, banda italiana de Imola, e ficamos com a música Break Your Bones, música retirada do segundo álbum da banda, o álbum Fury. E terminamos esta sequência com os norte-americanos de Las Vegas, Here We Go Again, banda de Chicago, Illinois, uma banda já veterana, já que lançou o seu sétimo álbum, o álbum Hit Me. E vamos agora para uma nova sequência, e para iniciar a sequência temos mais uma banda que lança o seu primeiro álbum em 2016. Estou a falar-vos dos Rattlesnake Sister, que em 2016 lançam o álbum Rough and Ready. Para vocês, Rattlesnake Sister, Give Me Your Love. Attention. kitchen window, waiting till you're making your way back home. Sun will rise on the street down below. I wonder why I just couldn't leave you alone. That night you invaded my soul, and I confess that I wanted to tell you no, but that's not the way that it goes. Após Rattlesnake Sister, ficamos com os russos Nitro Force 9, que em 2016 lançam o seu segundo álbum, Hit of the Downtown, e ficamos com a música Get on the Boat. E terminamos esta sequência com os finlandeses Reckless Love, que em 2016 lançam o seu quarto álbum, o álbum Invader, e deste álbum ficamos com a música Destiny. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência dedicada a um hard rock mais melódico, com mais teclados. E vamos iniciar a sequência com os australianos Star Chase, que em 2016 lançam o seu primeiro álbum, o álbum The New Day. Para vocês, Star Chase, Memories Live Again. Generation. I learned to live in love better. após Star Chase, ficamos com Chris and Blood e ficamos com a música Learned to Love Me, música retirada do terceiro álbum deste vocalista sueco, o álbum Age of Concord, On the Radio. E terminamos esta sequência dedicada ao hard rock mais melódico com o projeto AOR, projeto liderado por Frédéric Slama. Este projeto já vai no seu 15º álbum e o álbum lançado em 2016 foi o álbum LA Darkness e conta com nomes como Paul Sabu, Kevin Chalfant, Steve Overland, Philip Bardwell, Tommy Denander, entre muitos, muitos outros. Quem cantou a música The Smartest Girl in LA foi Jeff Scott Soto. E terminamos esta sequência dedicada ao hard rock mais melódico e passamos para uma sequência de baladas. E para iniciar esta sequência de baladas, temos os espanhóis de Aragão, Pedro Botero, que em 2016 lançou o seu 6º álbum, o álbum 1570. Para vocês, Pedro Botero, Esposa ou Esclava? Thank you. son de noches desenfrenadas. Después algo todo cambió, la sonrisa se volvía agria, hasta el día que te insultó, preludio de partirte el alma. The one thing in life, constant as another star for me. I thought that we had it all, in fact we didn't have a thing. I was just too scared to be alone, to take the steps I needed for myself. So I'm thanking you for leaving me. I blame myself for your faults, thinking I could take you back again. You had me once and for all, wrapped around your little finger. this is heavy. I'm gonna need a hand. Here, take an end of this ship, son. I can hardly friggin' stand. There was a time, Goliath, when the black stuff hit the glass. I go out at night slaying Philistines with the jawbone of an ass. Then this hellish job came in the east end of the town. My name's mud around the Holy Land, so I couldn't turn it down. They didn't mention wages. They said the work was hard. They said one thing's for sure, son, you'll be high up in the yard. Who built a new tomorrow? Who never moved an inch? Who slashed their veins to save you? Who just refused to flinch? Who cast a feather's shadow? Who gave up honest toil? Who stopped your blood from flowing into the Ulster soil? Buses blow the shit out of this town. Fill my nose with smoke and vitriol for the Shamrock or the Crown. So I'd end up staying put here at the far end of the dock. Stood poker stiff in terror and speechless from the shock. In blood up to my ankles, I'd watch them die in vain. At night, the tears of grief I'd cry, they'd just pass off as rain. Who built a new tomorrow? Who never moved an inch? Who slashed their veins to save you? Who just refused to flinch? Who cast a feather's shadow? Who gave up honest toil? Who stopped your blood from flowing into the Ulster soil? Man, I've had my share of kills. I've seen all the graveyards that decorate these hills. Too many children's windmills, too many mother's sons. But maybe now, Goliath, they're just burying their guns. I've learned that nothing's what it seems on the streets of this old town. I've learned to rise above the clouds. I never once looked down. Whoa. Oh, após Pedro Botero, ficamos com os suecos Shineth e a música Thank You For Leaving Me, música retirada do terceiro álbum da banda, o álbum The Naked Truth. E terminamos esta primeira sequência de baladas do nosso Riff Service com Ricky Warwick, Seth Samson to Goliath, música retirada do relançamento do quinto e sexto álbum do vocalista e guitarrista, os álbuns When Patsy Cline Was Crazy and Guy Mitchell Sang the Blues e Hearts on Trees. E atualmente Ricky Warwick é conhecido por ser membro dos Black Star Riders, banda que seguiu o caminho que foi trilhado pelos Thin Lizzy. E vamos agora para uma sequência dedicada a um hard rock mais clássico. E para iniciá-la temos uma banda que se estreia nos lançamentos em 2016. Estou a falar-vos dos norte-americanos de San Francisco, The Stang Band. Esta banda, em 2016, lança o álbum The Stang Band. Para vocês, The Stang Band, It's Your Soul, Long Live Rock and Roll. We'll be right back. e após The Stang Band, ficamos com os suecos Captain Blackbeard, Coast to Coast, música retirada do terceiro álbum da banda, o álbum It's a Mouthful. E terminamos esta sequência com os norte-americanos de Las Vegas, Tailgun, e a música Coming in Hot, música retirada do primeiro álbum da banda, o álbum Coming in Hot. E vamos agora para uma nova sequência que conta com três bandas do underground, três bandas praticamente desconhecidas de toda a gente. Para iniciar a sequência, temos os noruegueses Bridgeville, que em 2016 lançam o seu primeiro álbum, o álbum Aftershock. Para vocês, Bridgeville, Absinthia. Yeah. E após Bridgeville, ficamos com os alemães Andromeda Zoo e a música Starlike, música retirada do primeiro álbum da banda, o álbum Andromeda Zoo. E terminamos esta sequência com os colombianos Mar Adentro e a música Esta Vez No Quiero. E esta música é retirada do álbum Mar Adentro. E vamos agora para a sequência mais pesada do nosso Riff Service. E para iniciar esta sequência dedicada ao Hard and Heavy, vamos ter Chris Holmes. Este guitarrista, que ficou conhecido como ex-membro dos Wasp, lançou em 2016 o álbum CHP, Chris Holmes Project. E deste álbum vamos ficar com a música Let It Roar. Para vocês, Chris Holmes, Let It Roar. We'll be right back. I know how it feels when you sing it. I know what it does to you. And I know the evil feeling that you feel when you sing it. Coming along, way down in the dead end streets, in a roadside on the track. E após Chris Holmes, ficamos com os canadianos The Vulnerables, que em 2016 lançam o seu primeiro álbum, o álbum Killing Machine. E deste álbum ficamos com a música The Underground. E terminamos esta sequência dedicada ao Hard and Heavy com Soto Unblame, do segundo álbum da banda solo de Jeff Scott Soto, o álbum Divac. E se na primeira aparição de Jeff Scott Soto foi cantar algo melódico, na segunda aparição é cantar algo bastante pesado, algo bastante intenso. E vamos agora para uma nova sequência do nosso Riff Service. Para iniciá-la temos os franceses Black Rain, que em 2016 lançam o seu quarto álbum, o álbum Released. Para vocês, Black Rain, Heat You Alive. Yeah. finger lips and a quick sips to the music of black light. Hang ten or watch the record spin. Fingerwood penalty. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Black Rain, ficamos com os canadianos La Chinga e a música Right On. Música retirada do segundo álbum da banda, o álbum Free Willing. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service e vai ser uma sequência dedicada a baladas. Para iniciá-la, temos uma banda alemã, estou a falar-vos dos Human Zoo, que em 2016 lançam o seu quarto álbum, o álbum My Own God. Para vocês, Human Zoo Reminds Me of You. I was always blessed with love, is all I can say. And all those pictures in my mind make me feel okay. We used to walk the fields of gold, the sunshine behind. Thoughts are running through my mind. I keep you always in sight till the end of time. You're with me. And all those memories down inside reminds me of you. And we Após Human Zoo, ficamos com os britânicos The Treatment, Backseat Heartbeat, música retirada do terceiro álbum da banda, o álbum Generation Me. E terminamos esta sequência de baladas com os clássicos Bonfire, clássica banda de hard rock da Alemanha. E ficamos com a música Southern Winds. Os Bonfire, em 2016, lançam o álbum Pearls, um álbum que conta com a regravação de vários dos clássicos da banda pelo atual vocalista, o vocalista David Rich, vocalista que passou por bandas como Bangalore Choir e Accept. Esta música, Southern Winds, foi originalmente gravada no álbum Strike 10. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service, e para iniciá-la temos a canadiana Lee Aaron, que em 2016 lançou o álbum Fire and Gasoline. Para vocês, Lee Aaron, Fire and Gasoline.

é com Cheap Trick que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com a canadiana Lee Aaron, Fire and Gasoline. Continuamos com a banda belga Danny Ledmacher's Wild Romance e a música Rock and Roll, música retirada do primeiro álbum deste projeto, o álbum Out of Heaven. E terminamos com Cheap Trick, Long Time No See Ya, do 17º álbum de originais da banda, o álbum Bang Zoom Crazy Hell. E parece que a indução no Rock and Roll Hall of Fame fez bem ao Cheap Trick, já que o álbum que eles lançam em 2016 é um álbum bastante bom. E é com esta música que terminamos o nosso Riff Service. Desejo-vos a todos uma ótima semana e deixo-vos com um forte abraço. Estamos na web rádio Metamorfose, este é o Riff Service e eu sou o On. Rock on! if I think about you, I think about love. Darling, if I live without you, I live without love. And if I had the sun and moon, and they were shining, I would give you both night and day, love satisfied. We'll be right back. until